assim que eu pude ver sem. Com medo pra me controlar, fé não preciso ser livre. Ver o povo vencer, assim que eu pude ver sem. Com medo pra me controlar, fé não preciso ser livre. Ver o povo vencer, tá bom, esquece, clamo. O esforço do lado que só obedece. De que nunca se sobe num país que desce. Pro filho é um tesouro que acaca a sua pressa. A ironia da vida é que ela te conhece. Nem quem trampa o dobro em dobro reconhece. Vale a ponto quanto custa essa miss finesse. Na primeira classe, eu tô cansado de ver uma criança com fome. Estado precário, nem lembra do próprio nome. De manhã ela some, malandro. Eu queria ter estado de paciência de monge. As fartas que passam perto, respeita que passa longe. Eu falo que eu sou uma mistura de ódio com sede ao pódio. Fartado no objetivo e frieza de Capricórnio. Malandro não entende como e palavras de depressão são palavras no modo mono. Morno, morno. Repare na face triste que insiste em se tá no trono. Se fosse um tempinho atrás, malandro me jogava dentro do forno. Repare na cara de sono. E mesmo que o dinheiro acorde, concorde comigo, meu parceiro. Vamos direto ao ponto. SP Vic, hoje meu sol morreu. Eu queria que tu soubesse que o primeiro banho da minha vida foi ele que deu. Então fica o recado pro céu. O céu que cê fala que é seu. Ninguém aqui foi pregado na cruz. Não se compare com o filho de Deus, porra. Como te dizer pra onde vamos? Se tudo que achei se perdeu. Sou o lobo, sinto o recado. Foi seu próprio Deus que me deu. Como te dizer pra onde vamos? Tudo que achei se perdeu. Sou o lobo cinza e o recado foi seu próprio Deus que me deu. Assim que eu pude ver sem. Com medo pra me controlar, fé não preciso ser livre. Ver o povo vencer. Assim que eu pude ver sem. Com medo pra me controlar, fé não preciso ser livre. Ver o povo vencer.